A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Como o vento que sopra nas pradarias, os anos 80 e 90 corriam enquanto a nossa adolescência ia chegando com uma falsa sensação de independência. Nessa agonia ali pela nossa emancipação, que nos apertava a garganta tirando até o fôlego, havia uma grande transição em nossas vidas quando os nossos pais nos davam ali um aval para sair em curtas viagens, geralmente com os nossos amigos, no intuito de armarmos um acampamento, geralmente também um buraco qualquer. E esses acampamentos muitas vezes se tornavam um grande programa de índio, nos fazendo ali amargar nossas almas de tanto arrependimento. Aconteceu muitas vezes comigo. Queria saber com você, Walter, você já foi um cara que acampou? Já fui em alguns e me arrependi da maioria deles. Porque acampamento e dignidade são como água e óleo, né, Alexandre? Eles nunca vão se fundir. O que que acontece? Um bando de adolescentes sem dinheiro, né, decidem que é uma excelente ideia se juntarem em um feriado para embrenharem em um acampamento, que nada mais é do que uma boa desculpa para ficar longe dos olhos dos pais, né, para poderem encher o rabo de pinga com Coca-Cola e vinho chapinha. Aí, essa gangue de fudidos, que se, por exemplo, consistirem em 8 moleques, pegam emprestado uma barraca para 4 pessoas. Ficar naquele aperto, foda. Uma caixa de isopor com a tampa rachada. Um fogareiro com um botijão quase sem gás. Juntam dinheiro e vão num supermercado para comprar uns 12 pacotes de macarrão, uma lata de molho de tomate, meio quilo de salsicha, que indubitavelmente vai se estragar. Os 3 pacotes de bolacha marinha, um envelope de tangue e o troco em conhaque. É verdade? É exatamente isso. E se mandam para um lugar que depois de descer do busão ainda tem que caminhar ali no meio do mato umas 2 horas. Além dessa logística, né, e dos condimentos e tal, você esbarra em muitos outros problemas, porque você tem que levar a barraca. Pelo menos na nossa época as barracas eram muito mais pesadas do que são hoje, né? Pesadas. Porque hoje a barraca é igual uma barraca do Gugu, você joga e ela se monta sozinha. Exatamente, já existia na época essas barracas, só que eram intangíveis com os nossos dinheiros de pobres. E ousasse você levar aquela maldita daquela barraca Capri, aquela azul e amarela, e quando você chegasse iglu, no... Iglu, isso, não, a igluzinha da Capri. Quando você chegasse no lugar, simplesmente você detectava que faltou uma das varetas. Fala a verdade. O que que você fazia? Você amarrava numa árvore. Isso, exatamente. Você amarrava numa árvore. Se é que tinha uma árvore. Se é que tinha uma árvore. Uma vez eu acampei embaixo do... Cheguei à noite pra acampar no lugar, um camping selvagem, numa praia assim. Tem essa árvore aqui, já vou meter a barraca aqui embaixo e tal. E à noite, meu amigo, é só catapof no chão, catapof. E eu, que diabo tá acontecendo? São meteoros. Cara, eu tinha acampado embaixo de um pé de jaca. E caía a jaca do lado da barraca. No litoral norte? No litoral norte, muita jaqueira. Muita jaqueira lá. Eu tive muitos problemas com o camping, Walter. Como você falou, um programa de índio. Mas eu, na adolescência, ainda achava que tinha ter um espírito aventureiro. Tudo que você falou, assim, desgarrar dos pais e tal. E a possibilidade de também comer uma garota, né? Na areia. Ali, na areia, naquele ambiente mais romântico, vendo o sol se pôr. Primeira viagem com uma garota, foi eu, ela e mais um casal. E toda essa desgraça, tendo que levar... Zero homenagem. Antes fosse, viu? Antes eu tivesse rolado. Mas ali todo esse problema pra levar as garrafas de álcool e tal, não sei o quê. E... Garrafa de álcool pra quê? Garrafa de álcool, estamos falando de cachaça, né? Ah, tá. Pensei que era álcool Zulu. E só que isso acabou na primeira noite, sabe? Então depois tive que andar quilômetros até achar um boteco na civilização ali pra se abastecer. Fiquei, sei lá, 3 dias e 3 noites nesse camping e não consegui obter êxito no amor com a moça. Mas por quê? Porque ela se negava a abrir as pernas? Sim, frígida, nossa relação... Frígida ou você que não despertava interesse nenhum por ela? Eu quero acreditar que é a primeira opção. Mas o grande problema, foi a última vez que eu acampei, inclusive, o grande problema dessa acampada foi a constipação intestinal longe de um banheiro. E a única coisa que a gente levou foi uma machadinha. Pra cortar o rabo do macaco? foi uma enxadinha. Não, ó, fazer assim, ó, o seguinte, olha, esse meu amigo era todo ecologicamente correto, tipo, ó, tava um buraco e tal, daí você faz lá dentro. Papel higiênico levava. Ou limpava o rabo escorregando no cabo da enxada? Eu era um homem branco, né, não era um tupi-guarani. Umas três vezes eu falei, agora vai. Pegava, e quando pegava a enxadinha, né, já, todo mundo já imaginava, ah, vai lá. E nada, cara, não conseguia. E numa das idas, eu acabei esquecendo a enxadinha lá no lugar. E voltei e só, sei lá, tipo, seis horas depois, deu uma vontade de dar um barroso nesse meu amigo. Falei, cadê a enxadinha? E eu falei, putz, grilo, cara. Falei, acho que eu não trouxe de volta. Enfim, não foi localizado mais a enxadinha. E aí o cara teve que cavar o buraco com a mão e depois enterrar igual um gato. Manja? Mas esse era um grande problema de acampar também, cara. É, botar pra fora as coisas. Você falou da barraca que às vezes se esquecia uma parte da ferragem. Uma amiga minha, cara, aconteceu pior. Essa amiga minha, não vou citar um nome, mas ela era burra tal como uma ostra. Saca? Parecia um pepino do mar de tanta inteligência. Aí, ela foi acampar com uma amiga dela, né, foi lá e tal, aí na hora de pegar a barraca, ela foi pra garagem lá, deu uma olhada, viu um saco cheio de lona e metal e jogou nas costas. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vamos de novo. Não. Foi pro acampamento, chegou lá, as duas gostosas e burras começaram a tentar unir os metais, sim, né, pra ver se porque existiam aquelas barracas mais familiares, né? Tinha. Que elas eram realmente com alguns metais grandes, assim. Era. Mas existem até hoje, mas eram clássicas. Mas era muito comum as barracas canadenses, né? Isso. Que eram tubos de metal. Isso. Então, elas tentando montar, não conseguia. Aí já apareceu um monte de cara, né, ali pra montar a barraca. E quem sabe, né, à noite comer uma das duas, lá ou dentro, talvez as dentro, duas lá dentro. É. Aí começaram a tentar montar e não encaixava, eles acharam estranho. Quando foram ver, ao invés de levar a barraca, levou uma piscina regando. Aí deu essa merda toda. Agora, teve um acampamento que eu fui, fomos acampar. Eu, o vereador... E um amigo nosso lá de Porto Alegre, o Buga. A gente foi lá pra Ilha Comprida. Tá. E lá, inclusive, chegaria um amigo nosso lá. Essa viagem foi um transtorno. Na saída, a gente foi de madrugada. Pobre é uma bosta. Pobre sempre tem que acordar muito cedo pra fazer uma... Pra qualquer coisa, pra pobre. Pra qualquer coisa, é pobre acorda cedo. Aí, o pai do vereador pegou e falou assim, olha, amanhã de manhã eu levo vocês. No outro dia pela manhã, ele tirou uma pampa da garagem. Pampa era aquelas picapes, né? Feita com Del Rey. Era um Del Rey cortado no meio, né? Cara, a gente tava em três pessoas, mas a gente carregou, assim, uns 800 quilos de carga. É. Na barraca, aí um fogareiro, caixa de isopor, caixão pra se alguém morresse. Tinha tudo ali. Aí foi curioso que o pai do vereador, ele acordou de cueca e foi assim que ele foi até a rodoviária. Eu pensei se for um pneu da pampa e ele tem que parar pra trocar. Ele de cueca, assim. Que ótimo. E aí ele levou a gente pra rodoviária, fomos pra Ilha Comprida, chegou lá. Cara, a barraca que a gente tinha pego emprestado era um lixo, tava cheio de furo. Era uma bosta, chovia dentro. Outro clássico dentro também do camping, que é pedir a barraca emprestada. E daí dessa desgraça, a hora que você chega lá, você vê que as traças já tinham arrombado, né? É porque ninguém se preocupava em abrir aquela merda. Não, antes ninguém. Caraca. Quando se tem rinite, a barraca não fica acondicionada num local desumedecido, nunca, né? Mofa. A gente tinha lá meio quilo de acém pra comer. Aí um amigo nosso que tava fazendo os bifes no fogareiro, por educação, perguntou se o pessoal da barraca do lado queria. Ah, eu quero sim. Fodeu. De comer o nosso almoço, foi uma bosta. Agora, o pior, na volta também foi terrível. Era 15 de novembro. Nos anos 80, as eleições eram dadas... Era em 15 de novembro, exatamente. No dia que viajamos nesse feriado. O dia que a gente voltou foi o dia da votação. E a gente pegou uma carona pra ir até a rodoviária. Quando a gente saiu de uma rural véia que carregou a gente, a polícia chegou pra prender todo mundo, porque na eleição, não sei como é que é hoje, na época você não podia transportar eleitores. Hoje não pode, até hoje não pode, pode. É proibido até hoje. Quase todo mundo pra cadeia, foi uma bosta, cara. Sem dinheiro, não tinha dinheiro pra nada. Agora, o mais curioso dessa viagem, onde eu queria chegar, um cavalo que morava no camping, comeu a minha carteira. Veja só. Comeu de engolir. E você ficou esperando a saída, não? Não, mas ela chegou pelo Sedex. Ah, que ótimo! Uma semana ou duas depois. Uma salva de palmas pro dono do camping, né, cara? O ouvinte Júlio Costa, ele conta que foi acampar na aprazível cidade de Peruíbe. Outro clássico também, Walter. É a cidade de Peruíbe. Peruíbe, né? A gente já citou tantas vezes aqui. E dando sequência no e-mail do Júlio, ele disse que foi ele e um casal de amigos chamados Carlos e Ana Lúcia. Tudo isso em um Chevette. E chegando lá, o nosso ouvinte deixou o veículo, que era da menina, com o porta-malas aberto. E todos os frios comprados para matar ali a fome foram comidos por um cachorro sarnento. Ó, não foi só eu que tive problema com animais. Tá vendo que comem as coisas no camping. É, num camping. É. E ele disse que a Ana ficou tão puta que chegou até a ter pesadelos e ia acordar gritando, sai cachorro! E ele falou que, pra completar a cagada dele, que já tinha sido execrado por conta da primeira mancada, ele disse que ficou uma das monótonas noites ali ouvindo música no carro. Fato esse que arriou a bateria do Chevette. Imagina dar um tranco na areia. Areia fofa tendo que dar tranco. Problema sério mesmo, Júlio. Ouvintes do Agente em 86, nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir. Fazendo isso, vocês vão saber o que vai rolar nos próximos episódios. Dá pra mandar histórias pra esse podcast e atualizar toda segunda e quinta-feira. O nosso e-mail também pra mandar sugestões é o falecom@agenteem86.com.br. E sempre tem um chato tocando violão nesses acampamentos, sempre, né? Sempre, cara. Música para acampamentos, já diria o Renato Russo. Pariu. O ouvinte Gentil Gomes, olha o nome do cara. Imagina uma mãe chamando um bebezinho de Gentil. Porque tem uns nomes que não servem pra criança. Não, não combinam. É, tipo Otávio. Frederico. É. Margarete. Eu não vi uma criança chamada Margarete. Então, é o mesmo caso do nosso ouvinte Gentil. Ele deve ter nascido já com 16 anos pra ter esse nome. Enfim, ele falou que em um acampamento ele estava muito incomodado com queimaduras de sol, pois ao invés dele passar protetor solar fator 50, besuntou a pele com Coca-Cola e groselha. Ah, que ótimo. Abre aspas pro e-mail dele. Então, à noite, todos se sentaram ao redor de uma fogueira e um aspirante a profeta da maconha ficou tocando Legião Urbana e Raul Seixas. Raul Seixas também é outro clássicos hit, de né? Acampamento. Clássicos de acampamento. Acho que não se toca outra coisa em acampamento que não seja Legião Urbana e Raul Seixas. Eu acho que é porque é fácil de tocar, né? Aqueles quatro acordes, né? Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Aí sempre alguém já pega uma lata de souvenir que tá ali no canto, né? Começa a batucar fora de ritmo. É sempre uma bosta mesmo. Então, voltando ao e-mail. Eu já chateado, resolvi ir até um gramado onde tinha uma mangueira, onde poderia refrescar a minha pele que parecia ter saído do edifício Joelma. Imagina o camarão que esse filho da puta não tava lá. Uma das cenas da infância, as pessoas se jogando do Joelma, né, cara? É verdade. É. Eu não sei o que acontecia com o cimento da época, é. Porque a gente vê aquele fogaréu todo e tal. Se fosse hoje, o prédio teria sido demolido no dia seguinte, exato, né? Exato, exato. Toda vez que eu vou pro centro, eu estaciono meu carro no edifício Joelma. É. Porque virou um... Sim, é um ponto turístico mórbido. É, não, é um edifício de estacionamento, sim, né? Sim, sim, ah tá, até verdade, os primeiros verdade, andares. Verdade. Né? Então, Alexandre, nosso ouvinte foi lá pro gramado se refrescar. Qual foi a surpresa dele, Alexandre, quando lá apareceu uma gorda que já tava secando ele lá na fogueira e achou que tinha que dar pra ele ali no gramado? Olha só. Voltando às aspas do e-mail dele. Foi engraçado, pois tinha alguns animais. Em um determinado momento que eu estava ali em cima da Beth Dayton, uma cabra enfiou o focinho no meu cu. Já vi histórias semelhantes com cachorro também, ele dá uma lambida no olho. O pior foi no dia seguinte, que me coçava feito um cão sarnento. Fui na farmácia e foi constatado que eu tinha pego carrapato enquanto comia a moça na grama. Olha só, que beleza. Ô, Walter, a gente tava falando do lance de levar os condimentos e tal, levar bebida. Tem um amigo meu que fala que eles inventaram de levar cerveja pra acampar na praia. E os caras, mas onde que a gente vai gelar a cerveja? E falaram, ah, tem uma cachoeirinha lá e tal, que a água sai geladinha. A gente deixa a caixa de cerveja lá embaixo e ela gela. Você gela uma cerveja a menos um, menos dois graus. Uma cachoeirinha. não chegaria nessa temperatura negativa. Mas a ideia ficou muito pior depois, porque ele disse que formava uma lagoinha ali embaixo, né, e tal. Então eles deixaram lá, sei lá, umas 3 caixas de cerveja. Aí, cara, a hora que foram buscar, tinha um tolete na lagoinha. Porque alguém tinha usado lá em cima no riozinho, manja. E o carijó desceu a correnteza, ficou feito um jacaré, nadando no meio das latas de cerveja.